poder ser o que quero, podendo querer ser tudo, ser tudo o que não espero, poder escolher se mudo, poder ser o que quero, podendo querer ser tudo, ser tudo o que não espero, poder escolher se mudo, escolher mudar o rumo ou querer ficar assim. E se eu errar assumo ser quem fala por mim, escolher mudar o rumo ou querer ficar assim. E se eu errar assumo ser quem fala por mim. Até as flores, poder respirar fundo, ter ódios, ter rancores, poder olhar o mundo, julgar até as flores, poder respirar fundo, ter ódios, ter rancores, ter medo de perder, ter medo da verdade, ser livre sem saber. Sem saber, é isto a liberdade.